Cai Costa. E forró de periferia, coração. Palavras valem menos que o olhar. Meu coração é quem vai te explicar. E da cabeça aos pés eu vou te beijar. Um sábio na arte de amar. Você mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. Lingerie. Um abraço do Caio Costa, tamo junto.